Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora e nós vamos tratar hoje dessa difícil questão do royalty do petróleo para o Rio de Janeiro, o estado do Rio e o estado do Espírito Santo, também os dois estados mais prejudicados com a nova legislação que foi aprovada e vetada parcialmente pela presidenta Dilma Rousseff, e o veto foi derrubado no Congresso Nacional, restabelecendo, portanto, o prejuízo financeiro aos estados produtores como Rio e Espírito Santo, que mais sofrem. O governador Sérgio Cabral chegou, inclusive, a ameaçar a suspensão do pagamento do funcionalismo de determinadas áreas, inclusive educação e segurança, mas voltou atrás e na segunda-feira que vem já terá depositado o seu salário, tanto o policial quanto o professor do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a Assembleia Legislativa teria na pauta para exame a derrubada de vetos do próprio governador a quatro projetos que estabelecem alternativas para a arrecadação de petróleo, mas parece que já houve um acordo. O principal deles era o projeto do deputado André Ceciliano, do PT, que parece que entrou num acordo com o governador e já retirou de pauta, mas nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. O governo do Rio já pediu ao Supremo Tribunal Federal que derrube integralmente a lei que determina a redistribuição dos royalties do petróleo. A minuta da ação, preparada pelo advogado constitucionalista e procurador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, e aprovada pelo governador Sérgio Cabral, defende a inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso, não apenas para os contratos em vigor, mas também para os contratos futuros. Nós estamos na ponta da linha com o advogado especialista em petróleo e gás, Guilherme Vinhas, a quem eu dou bom dia e pergunto se essa iniciativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, que também parece ser a mesma do governo do Estado do Espírito Santo, está fadada ao fracasso ou se pode ter alguma chance de vitória. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, bom dia. Na minha opinião, eu acredito que a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro tem uma grande chance de êxito. Na minha opinião, essa lei é inconstitucional por alguns aspectos. Aumenta um pouco. Então, eu realmente acredito que eles vão ter sucesso. Em primeiro lugar, eu acredito que essa lei é inconstitucional porque, de fato, a Constituição prevê que os estados produtores têm direito a receber royalties. E isso, é importante frisar, não é um presente para os estados produtores, mas é, sim, uma compensação pelo impacto socioambiental que a atividade exploratória provoca. Na verdade, quando se abriga a atividade exploratória, há sempre o risco de acidentes e você precisa prover a infraestrutura necessária à atividade, como os hospitais, aeroportos e tudo mais. Então, é uma compensação. Além disso, é uma compensação também pelo ICMS, que no caso do petróleo é recolhido nos estados aqui petróleo é destinado, e não nos estados produtores, como seria a regra geral. Então, de fato, quer dizer, a Constituição prevê esses royalties para os estados produtores e é um direito constitucional. Em segundo lugar, eu acredito que há um evidente desequilíbrio orçamentário. Quer dizer, o pacto federativo é um princípio da Constituição Federal que determina que é necessário prover um certo equilíbrio orçamentário dos estados. E por todas essas razões que eu mencionei anteriormente, essa lei causa um importante impacto nos orçamentos do Rio de Janeiro, como foi comentado ao longo desses dias, né? E o terceiro ponto que me parece importante é que essa lei, especialmente o veto que foi derrubado no Congresso na semana passada, viola um ato jurídico perfeito. Quer dizer, na verdade havia uma situação jurídica constituída em que o Rio de Janeiro e Espírito Santo recebiam royalties por conta dos contratos de concessão. Inclusive o Rio de Janeiro repactuou dívida com base nos royalties a receber e repactuou isso com o governo federal. E agora há uma flagrante mudança aí do regime jurídico. Então, eu acho que por essas três razões básicas, eu acredito que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão ter sucesso no Supremo Tribunal Federal. Ok, doutor Guilherme Vinhas, que é advogado especialista em petróleo e gás, deu agora essa visão bastante técnica, bastante jurídica dessa questão. Eu vou falar agora com o deputado Alessandro Molon, do PT, aqui do Rio de Janeiro, para saber dele o aspecto político. Como é que o deputado, o senhor que tem acompanhado essa questão em Brasília de uma forma bastante ativa e bastante presente, como é que o senhor vê os desdobramentos agora que a questão foi para o Judiciário? Bom dia, Luiz Augusto. Dia. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o doutor Guilherme Vinhas também, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Nacional que nos acompanham. Luiz Augusto, lamentavelmente, esse episódio, né, eu diria mais do que esse episódio, essa novela em que se transformou a luta pelos royalties aqui no Congresso, uma novela que durou alguns anos, ela mostrou, infelizmente, nesse ponto, o fracasso da política. Esse tema que está sendo levado agora ao Supremo, com toda a razão pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, só está sendo levado ao Supremo porque, infelizmente, a casa da negociação, a casa do acordo, a casa do consenso, a casa do debate, que é o Congresso Nacional, falhou na sua missão e permitiu que uma maioria eventual que se formou em torno dessa luta esmagasse a minoria que são os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Aqui, lamentavelmente, é preciso dizer que a bancada de São Paulo nos faltou. Foram vários os parlamentares de São Paulo que votaram pela derrubada do veto, prejudicando inclusive o seu estado, né? Então, diante desse esmagamento da minoria pela maioria, com a quebra de todas as regras mais fundamentais da democracia, com a quebra da solidariedade federativa, né, dessa confiança que é preciso que exista entre os estados para que a federação permaneça forte, e também com a quebra de todas as regras regimentais que estipulavam uma forma pela qual as votações deveriam ocorrer, depois de tudo isso, só restou o Supremo. O governo do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo vão ingressar com as suas ações diretas de inconstitucionalidade, ou logo seja promulgada a nova lei, os novos trechos da lei com a derrubada do veto. E, além disso, nós, parlamentares, estamos recorrendo ao Supremo pedindo que a decisão tomada seja nula, não pelo seu mérito, embora nós sejamos totalmente contrários ao mérito da decisão, mas pela forma como a decisão foi tomada, porque, como parlamentares, é isso que podemos fazer, né? Nós não podemos entrar com ações diretas de inconstitucionalidade em nome próprio, mas podemos entrar com um mandado de segurança. Fizemos isso na semana passada. No dia de hoje, eu estou entrando com uma nova petição no seio do próprio mandado de segurança, em que o ministro Fux já tinha concedido uma liminar a meu pedido, determinando que a votação do veto dos royalties se desse apenas após a votação dos 3 mil vetos anteriores, liminar essa que foi lamentavelmente cassada pelo Supremo em fevereiro. E, portanto, com tudo isso, nós estamos agora esperando a decisão do Supremo, seja nos nossos mandados de segurança, seja nas ações diretas de inconstitucionalidade, que vão ser ajuizadas pelos governos provavelmente amanhã ou depois de amanhã, esperando que o Supremo faça justiça, aquilo que o Congresso, infelizmente, não conseguiu fazer, provocando esse desequilíbrio e uma guerra federativa entre os estados sem precedentes. Uma noite muito ruim viveu o Congresso na noite da quarta-feira passada. Deputado, o senhor falou num aspecto bastante interessante, que é essa correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Afinal de contas, a grande maioria é de estados não produtores, e somando as bancadas desses estados todos, que são bancadas menores, elas acabam formando a grande maioria. O senhor citou o exemplo da bancada paulista, que é a bancada mais numerosa da casa, que se tivesse apoiado o Rio de Janeiro e Espírito Santo, que tem uma bancada muito pequena, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro já não é tão pequeno assim, já é uma bancada significativa, isso já garantiria uma vitória da posição aqui da região sudeste, aí eu diria. O senhor atribui essa questão, essa posição, essa dissidência paulista à questão do política pura e simples, ou há algum interesse econômico por trás disso aí? É o fato de ser um governo do PSDB em São Paulo que determinou essa dissidência em São Paulo, ou também há uma questão econômica por trás disso que nós não estamos percebendo? Olha, sinceramente, eu não sei explicar isso, Luiz Augusto, porque eu não atribuo essa questão do governo de São Paulo, não. Porque formalmente, embora de maneira muito tímida e tardia, o governador de São Paulo se posicionou contrário à derrubada do veto. E eu não acho que tenham votado a favor da derrubada do veto apenas deputados do PSDB. Eu vi deputados de vários partidos votando pela derrubada do veto, né? Inclusive parlamentares de partidos de esquerda, de direita, enfim. Eu, sinceramente, não consigo entender se foi ou desinformação, que eu acho difícil que tenha acontecido, não consigo acreditar que eles não tenham percebido que São Paulo vai perder com a derrubada do veto, ou se foi alguma estratégia para entregar os anéis e não perder os dedos, ou seja, abrir mão dos royalties e continuar ganhando o ICMS no destino dos derivados de petróleo, com medo de que essa regra mudasse, como bem explicou o doutor Guilherme Vinhas há pouco aí. Essa regra é uma regra que prejudicou muito os estados produtores até agora, mas São Paulo se beneficiou muito dessa regra, porque, aliás, foi uma regra criada, aí sim, pelo ex-deputado, ex-ministro, ex-governador José Serra, né? Na Constituinte, foi ele que propôs as duas únicas exceções para a cobrança do petróleo, do ICMS, no destino para o petróleo e energia elétrica. Então, não sei se São Paulo fez um cálculo de que era melhor perder os royalties para manter o ICMS, ou qual foi o outro cálculo que foi feito, porque eu não consigo entender essa posição da bancada de São Paulo em prejuízo das próprias finanças do estado. É realmente algo que me intriga. Sim. Doutor Guilherme, uma questão que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: iniciativas como iniciativa da hoje serão apreciadas. Aliás, o deputado André Ceciliano retirou da pauta sua questão, seu projeto que teria o veto analisado hoje na Assembleia Legislativa, mas eu queria levantar essa questão em termos jurídicos para o senhor: essas iniciativas pontuais em estados, em assembleias legislativas, com legislações estaduais, elas podem de alguma forma minimizar ou tapar o grande buraco que vai se formar com essa nova legislação federal? Luiz Augusto, na verdade, quer dizer, a gente tem aí uma questão anterior e que me parece bastante preocupante, que é a insegurança jurídica que a gente causa para as empresas que investem em exploração de petróleo e gás. Na verdade, essa é uma atividade de risco exploratória, quer dizer, nunca se tem certeza de que haverá petróleo, né? E por outro lado, os investimentos são muito altos. Então, você tem que... E são contratos de longo prazo, contratos de 30 anos. Então, na verdade, é preciso, o investidor, a primeira coisa que ele enxerga é a necessidade de estabilidade regulatória, a necessidade de estabilidade jurídica. Quer dizer, essas medidas, que no nosso caso agora são efeitos colaterais dessa lei absurda dos royalties, isso é muito ruim, primeiro, para a indústria, né? Na verdade, é ruim para o país, porque, na verdade, quanto mais insegurança, menos investimentos vamos receber. No que diz respeito especificamente à sua pergunta, quer dizer, a Constituição permite que os estados regulem determinadas matérias. Então, por exemplo, licenças ambientais a competência do Estado para regular. Então, evidentemente, o Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, por exemplo, podem rever as licenças se assim acharem que é necessário. Mas, fundamentalmente, o que me preocupa com essas iniciativas pontuais é causar uma insegurança regulatória e uma instabilidade para o investimento no setor de exploração e produção de petróleo. Essa questão do investimento, que é um investimento de longo prazo, como um investimento na área de petróleo, um investimento pesado, gera uma insegurança, como o senhor acabou de frisar, que arranha muito a imagem do país, a seriedade do país no contexto internacional, não apenas entre os possíveis investidores, os possíveis, as multinacionais que vão investir nisso aí, mas principalmente entre os países, entre os governos, as nações que veem o Brasil numa situação frágil, tanto juridicamente quanto politicamente. Eu gostaria que o deputado Molon falasse um pouco sobre essa questão. Olha, não tenha dúvida, Luiz Augusto, eu acho que a sua observação procede e o doutor Guilherme Vinhas tem razão também. É muito ruim para o país que isso tudo aconteça, porque veja, vamos imaginar o pior cenário de todos, que seria entrarmos no Supremo e por alguma razão inconcebível, inimaginável, porque com toda franqueza eu imagino que o Supremo vai reconhecer que é flagrantemente inconstitucional essa nova lei, é gritantemente inconstitucional, eu não consigo imaginar que o Supremo não perceba isso, né? Por isso eu acho muito provável que o Supremo fique do nosso lado, sinceramente é isso que eu espero, é isso que eu imagino, né? Mas vamos imaginar aqui um cenário catastrófico, que o Supremo não reconhecesse esse direito do Rio de Janeiro. É natural que o Rio de Janeiro vai procurar repor as suas finanças, e que vai instituir taxa, sim, para a atividade petrolífera no seu território, porque não é justo que tudo isso se desenvolva no Rio de Janeiro, tenha todos esses efeitos colaterais citados pelo doutor Guilherme nessa sua entrevista, bem citados, como risco de acidentes, obras de infraestrutura, contratação de pessoal, todo esse impacto socioambiental, e toda a riqueza saia do Rio de Janeiro, não fique nada para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro vai procurar, de alguma maneira, recompor suas finanças. Aí vai instituir essas taxas. É verdade, tem razão, doutor Guilherme, isso é ruim para a imagem do país, interna e externa, né? Fica essa sensação de que é um país em que as regras não têm estabilidade, um país de insegurança jurídica. Então, esse é o cenário ideal, não está longe de ser um cenário ruim, mas é um cenário que provavelmente vai ocorrer se o Rio de Janeiro não obtiver de nenhuma outra forma a proteção dos seus direitos, dos seus interesses e das suas finanças. Então, isso mostra como essa decisão do Congresso foi, de fato, uma marcha da insensatez. Né? Uma falta de bom senso completa, movido pela sanha de se atacar as finanças do Rio de Janeiro, pelo egoísmo, né? pela mesquinharia, pela ganância de outros estados que querem resolver os seus problemas orçamentários atacando as finanças do Rio, quer dizer, nós somos solidários aos problemas orçamentários que tem todos os estados, inclusive do Rio de Janeiro. Mas a maneira de se resolver isso não é uns tirando dos outros, né? Porque senão a gente volta para aquele ditado, em casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Essa é uma briga que não tem fim. Uns vão... Por exemplo, formou-se uma maioria para tirar os royalties do petróleo do Rio do Espírito Santo. É verdade. Eu alertei no dia da votação. Por que que não vai se formar uma nova maioria daqui a um mês, quando chegar a MP da mineração, para tirar de Minas Gerais e do Pará os royalties dos minérios que são tirados de lá? Exatamente. É exatamente. Deputado Molon, eu gostaria, desculpe interrompê-lo aqui, mas eu primeiro gostaria de render as minhas homenagens da forma aguerrida e correta com que o senhor está tratando o assunto. Muito obrigado, Wagner. Que é de fato um absurdo. E gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, me parece que esse ano é o ano do Pacto Federativo, né? A gente começou com essa tragédia dos royalties, mas me parece que na pauta do Congresso existem outros temas, como a votação do Fundo de Participação dos Estados. Existe no CONFAS a questão da alíquota única. Então eu perguntaria ao senhor, quer dizer, de que forma o senhor enxerga os efeitos colaterais dos royalties, ou seja, de que forma vai haver toda essa repactuação orçamentária? Doutor Guilherme, o senhor tem toda a razão. É, as questões estão intrinsecamente ligadas, estão todas imbricadas. Inclusive, na semana passada, antes da votação dos votos, nós fizemos um apelo ao presidente do Congresso para que não fosse feita essa votação, já que nessa semana estava prevista, para esta semana agora que iniciamos, a vinda dos 27 governadores ao Distrito Federal para uma reunião sobre o Pacto Federativo, sobre o Fundo de Participação dos Estados, que se aguardasse esse diálogo para que se construísse uma saída negociada. Isso sem falar na minha proposta de um ano e meio atrás, quando se começou a discutir royalties aqui na Câmara, eu fiz um apelo e uma proposta para os deputados todos que estavam naquela reunião, que nós, em vez de resolvermos o problema dos royalties, a questão dos royalties, que nós tratássemos dos royalties, do ICMS e do Fundo de Participação dos Estados ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, por incrível que pareça, resolver três problemas ao mesmo tempo do que um depois do outro. Por quê? Porque se um Estado perdesse num aspecto, ganharia no outro. Nós manteríamos os royalties, mas não ganharíamos nada além no FPE. Em compensação, outros Estados que se sentissem prejudicados por não ganhar nada de novo nos royalties, compensariam isso no novo FPE. Ou nós perderíamos um pouco nos royalties, mas ganharíamos no ICMS na origem. Enfim, alguma compensação. Infelizmente, não houve bom senso. Agora, o senhor tem razão, eu acho que isso vai acabar acontecendo, infelizmente, da pior forma, porque eu acho que o Congresso vai se ver obrigado a fazer essa pactuação por uma liminar do Supremo, porque eu acho que ela virá. E quando ela vier, aí os estados não produtores vão se render à obviedade de que eles têm que se até negociar, não podem fazer ações de força, né, para obrigar ou para tomar de um estado aquilo que ele tem. É verdade. Agora eu gostaria de situar uma questão aqui, já que o doutor Guilherme falou nessa questão do Pacto Federativo e da agenda que nós temos esse ano aí no Congresso Nacional sobre esse Pacto Federativo, com itens importantes como os que ele ressaltou, eu gostaria de lembrar que quando chega no Congresso Nacional e não há o acerto, não há o acordo, não há o exercício político que o deputado Molon persegue e que ele não vê acontecer, como no caso dos royalties do petróleo, acaba o protagonismo indo para o judiciário. A questão, todo o país passa a ser governado pelo judiciário. E depois o legislativo reclama de estar perdendo espaço no cenário nacional, quer dizer, é a própria omissão do legislativo, é o legislativo que quando se omite, né, e quando abre mão de exercer o seu papel, que é fazer política, que é construir acordos, consensos, pactos, né, acaba, de fato, entregando de bandeja esse protagonismo para o judiciário, que vai se agigantando para prejuízo do legislativo e, eu acredito, sabe, Luiz Augusto, para prejuízo também da sociedade brasileira, porque com todos os defeitos que tem o Congresso, é ali que o povo brasileiro se faz representar pelo voto, o que não existe nesta proporção em nenhum outro poder, nem no judiciário, e nem no executivo, porque mesmo o executivo, que é governado por um chefe eleito pelo princípio majoritário, a minoria não está representada nos executivos, sejam eles quais forem, né, governos de estado, prefeituras e a própria presidência da república. Então, o poder mais democrático, com todos os problemas que tem, é o poder legislativo, e ele se demite dessa função, prejudicando não só a si mesmo, mas aos representados, no meu entendimento. Exatamente. Só complementando o que o deputado Molon acabou de mencionar, quer dizer, na minha opinião, isso até como muito mais como cidadão do que como advogado, quer dizer, transparece uma tremenda imaturidade institucional do Congresso. Quer dizer, o deputado Molon bem comentou que esse episódio representa o fracasso da política, mas eu acho que isso representa, de fato, uma imaturidade institucional. Quer dizer, se votar e aprovar uma lei que é flagrantemente inconstitucional, não, como cidadão, não me parece algo razoável. Eu não fico orgulhoso do Congresso brasileiro, especialmente porque sou advogado, mas não fico orgulhoso quando vejo uma lei flagrantemente inconstitucional tendo que ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. É uma pena, de fato. Pois é, ô deputado, essa coisa deixa transparecer, tanto para a sociedade quanto também no nível internacional, uma certa imaturidade da democracia brasileira, em que pese nós havermos saído de uma ditadura já há tanto tempo. Nós estamos claudicando, a gente sempre está tropeçando, sempre muito frágeis nesse arranjo institucional dos três poderes e particularmente no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê isso? Eu, lamentavelmente, eu tenho que concordar. Eu acho que, além de existir essa imaturidade, eu acho que esse episódio, ele diminuiu ainda mais o Congresso, né? Quer dizer, ele fez a gente regredir, a gente andar para trás, né? Não foi uma confirmação dos problemas do Congresso, foi um degrau abaixo, nós descemos um pouco mais, né? Uhum. Isso é muito ruim, como os senhores diziam, né? Porque, no fundo, mostra essa imaturidade institucional e deixa a porteira aberta para que os outros poderes, o executivo e o judiciário, ocupem o lugar que é do legislativo. Né? Veja, por exemplo, a quantidade de vetos, que foi uma outra questão que eu ataquei no mandado de segurança que ajuizei, que petrei no Supremo no fim do ano passado, pedindo que o judiciário obrigasse o legislativo a votar os vetos. Tem 3 mil vetos engavetados daqui a 13 anos. Não é possível que o Poder Legislativo decida não cumprir a sua obrigação, que é apreciar os vetos. O processo legislativo, ele se encerra no Legislativo. Então, quando o Presidente da República veta, o Parlamento tem que apreciar o veto para mantê-lo ou derrubá-lo. Mas não pode engavetar durante 13 anos 3 mil vetos. Quer dizer, isso vai fragilizando, enfraquecendo, desmoralizando o Parlamento. É hora de reagir. É hora de recuperar a imagem do Parlamento, de fazer voltá-lo a ocupar o seu lugar, né? E isso vai se fazer com muito trabalho. Não será fácil, mas é preciso que a sociedade brasileira entenda que é uma conquista sua também, né? Cobrar do Parlamento que cumpra a sua função, que esteja à altura do lugar que as verdadeiras democracias lhe reservam, né? É verdade. Nós estamos na linha também com o jurista, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça, Célio Borja. Eu gostaria que o ministro Célio Borja falasse também sobre essa questão. Nós estamos discutindo aqui essa questão dos royalties do petróleo, prejuízo que essa legislação traz ao Rio de Janeiro e ao Estado do Espírito Santo, aos estados produtores principalmente, e essa iniciativa de recorrer ao judiciário, já que no Congresso Nacional não foi possível um acerto democrático que possibilitasse uma legislação mais igualitária. Bom dia, doutor Célio Borja. Bom dia. Prazer em ouvi-lo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, como é que o senhor tem acompanhado isso? Olha, meu amigo, eu fui solicitado a dar um parecer já há 2 anos sobre a questão dos royalties, o direito dos estados produtores a receberem uma parte do produto da exploração do petróleo em terra e no mar. E esse parecer concluía no seguinte sentido. Em primeiro lugar, que o regime federativo no Brasil, a federação, como está dito na Constituição, é cláusula pétrea, quer dizer, nem as emendas à Constituição podem modificar aquilo que o Constituinte estabeleceu quando dividiu responsabilidades, privilégios, prerrogativas, direitos entre os membros da federação. Portanto, estranha-se que tenha havido uma modificação substancial na prerrogativa dos estados produtores de receberem uma parcela do produto da exploração do petróleo, sem que houvesse qualquer reação da parte do Congresso, e, pelo contrário, houve uma reação negativa. E os estados não produtores tentaram modificar aquilo que a Constituição tornou imodificável. Em segundo lugar, também parece que, a mim me parece, que a tese de que petróleo colhido no mar, explorado no mar, obtido no mar, é da União e, portanto, de todos os estados, essa tese é uma falácia. Em primeiro lugar, porque os estados produtores não têm direito ao petróleo propriamente. Eles têm direito, pela Constituição e na divisão dos bens da União entre os estados e os municípios, eles têm direito a uma parcela do produto da exploração do petróleo em terra ou no mar. Não é o petróleo, é ao preço, aquilo que vale o petróleo obtido dessa exploração. Esse direito, que é um direito de natureza financeira, diria até quase pecuniária, esse direito é que está em jogo, não é o petróleo. O petróleo pode pertencer à União, eu não estou discutindo isso, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que esse petróleo produz um resultado, ele produz uma vantagem econômica, e é parte dessa vantagem econômica que é atribuída aos estados produtores, aos seus municípios e aos entes da administração pública. Por isso é que, digamos, baseado numa falácia, os estados não produtores, por assim dizer, expropriaram contra a Constituição um direito dos estados produtores. E isso, a meu ver, é insustentável. E aí, baseado exclusivamente nos argumentos jurídicos, não políticos, nem econômicos, mas nos jurídicos, eu penso que o Supremo Tribunal há de reconhecer o direito do Espírito Santo do Rio de Janeiro a essa parcela do produto da exploração do petróleo. Era isso que eu tinha, a conclusão que eu ia tirar da sua intervenção, ministro Célio Borges. O senhor, inclusive, além de ministro da Justiça, além de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor foi também do Legislativo, foi deputado, foi, ocupou a senatoria também pelo Rio de Janeiro. Não. Chegou a ser senador, deputado, né? Eu fui líder. Mas o senhor foi deputado, né? Presidente da Câmara. Certo. Exatamente. Ministro, como é que o senhor vê essa questão do Pacto Federativo? Tanto o doutor Guilherme quanto o deputado Molon falaram aqui que nós estamos no ano do Pacto Federativo, da discussão do Pacto Federativo, várias questões na pauta da agenda do Congresso que vão desembocar no Judiciário se não houver acordo e que passam também pelo Executivo. O senhor, com essa experiência nos três poderes, como é que o senhor vê essa questão? Qual é a questão? Eu não estou entendendo. A questão do Pacto Federativo, que o senhor acabou de falar, que é uma cláusula pétrea, que o Constituinte em 87 estabeleceu como cláusula pétrea da Constituição, isso é que está sendo questionado hoje. Quer dizer, nós temos uma lei que essa... Infelizmente, esse argumento está sendo esquecido. Estão falando de outros argumentos, estão invocando outros argumentos, e esse está sendo esquecido. E, a meu ver, esse é o principal. É que o Pacto Federativo, como estão chamando hoje, é imodificável. Não é possível retirar, expropriar um Estado-membro que recebeu na Constituição, em razão da distribuição da riqueza nacional entre os membros da União, uma determinada vantagem, vamos dizer, no caso econômica ou financeira ou pecuniária, que nome queira, mas tirar sem mais. Isso não pode ser tirado. Certo. Eu gostaria de chamar o doutor Guilherme também participar da nossa conversa aqui. Doutor Guilherme, não havendo, quer dizer, o que o ministro Célio Borges diz é que não há como esperar que o judiciário não aceite, não acate essa argumentação do Rio de Janeiro, dos estados produtores, Rio de Janeiro e Espírito Santo principalmente. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acredito que o ministro tem total razão. Dificilmente o Supremo não dará ganho de causa aos estados produtores, né? Quer dizer, na minha opinião, como bem disse o ministro, é uma cláusula pétrea, quer dizer, houve uma expropriação, uma evidente expropriação de um direito dos estados produtores. Há também um evidente desequilíbrio orçamentário causado por essa expropriação que fere o Pacto Federativo. E, como disse no início da nossa conversa, há na minha opinião, um terceiro argumento que provavelmente será usado nessas ações diretas de inconstitucionalidade, que diz respeito à violação a um ato jurídico perfeito. Né? Na verdade, o Rio de Janeiro tem direito a esses royalties por conta de contratos de concessão e, inclusive, contratos de concessão anteriormente celebrados e que geraram a repactuação da dívida do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dando-se como garantia exatamente esses royalties. Então, me parece que há, por conta dessas três razões que sucintamente mencionei aqui, eu acredito que o Estado do Rio e do Espírito Santo certamente terão isso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Célio Borja, o senhor, com a experiência que tem de Tribunal Superior lá em Brasília, como é que o senhor tem alguma expectativa com relação ao que o relator dessa questão, que é o ministro Luiz Fux, pode, que direção que ele pode tomar, o senhor tem alguma expectativa com relação a esse relatório dele? Não, eu só tenho a expectativa de que as razões de ordem jurídica que foram oferecidas ao Supremo Tribunal prevaleçam. Eu confio no direito, eu não confio em oscilações políticas, em motivações políticas. Eu sou um fiel do direito, eu sou um crente no direito. Eu acredito que as razões jurídicas vão prevalecer. Certo. Assim, deputado Alessandro Molon, e nós vimos aí que pela lei, pelo jurídico, não há o que discutir. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal deverá beneficiar ou contemplar o pleito dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Que lição política fica disso aí para o Congresso Nacional e para a Câmara dos Deputados em particular? Olha, Luiz Augusto, primeiro eu quero aproveitar e cumprimentar também o doutor Célio Borja por tudo que ele tem feito em defesa do Rio de Janeiro nesse tema também. Ele, de maneira muito gentil, me permitiu que visse esse parecer que ele fez há 2 anos atrás, e esse parecer me ajudou muito na luta em defesa do Rio. Apesar de não termos conseguido a vitória pela política, né, pela força da maioria que nos esmagou aqui e que não se rendeu ao bom senso, mas em que pese essa derrota, eu quero agradecer muito aí ao doutor Célio Borja por essa gentileza, por esse apoio, né? E por essa disponibilidade de nos ajudar sempre aí ao Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu queria também dizer o seguinte, eu concordo com o doutor Célio Borja, quer dizer, nesse ponto aí nós, na verdade, eu estou aprendendo com ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele conhece como funciona o Supremo, embora a composição naturalmente tenha mudado de lá para cá, mas eu concordo muito com o doutor Célio Borja, vamos apostar no direito. Se o Supremo nos der a liminar e considerar no mérito a lei inconstitucional, como todos nós cremos que acontecerá, esperamos que aconteça, tem que acontecer isso, eu acho que vai ser uma boa lição para o Parlamento, porque o Parlamento vai aprender, primeiro, que pode muito, mas não pode tudo. Ou seja, que há limites que ele não pode transpor, e esses limites são os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a que todos nós juramos defender. Então, eu espero que isso aconteça, que o Supremo nos dê razão, que o Supremo nos proteja, e que o Parlamento aprenda com isso a lição de que não pode tudo, e de que, portanto, sempre que for possível um caminho de negociação, ele é preferível ao esmagamento da minoria pela maioria, porque quem tudo quer, tudo perde. Eu sinceramente espero que, ao declarar a lei constitucional, aqueles que quiseram tudo e apostaram na força de seu número, que fiquem sem nada e aprendam que, para o avanço do Brasil, é preciso negociar e ter a grandeza de construir consensos e não de ver a maioria sempre esmagando a minoria. Agora, deputado Molon, o que parte da mídia vem apontando e também a sociedade tem percebido é que não tem sido fácil esse aprendizado dentro do Congresso Nacional. Os exemplos, não é o caso do petróleo especificamente, não é o primeiro e não será o último, porque é um aprendizado constante e não tem sido fácil o exercício da construção desse, do consenso, da construção do ceder aqui para ganhar ali, esse tipo de coisa. Como é que poderíamos caminhar para uma aceleração desse processo, para que esses exemplos, como agora o caso do royalty do petróleo, que é tão urgente, tão grave, ele sirva realmente como uma lição para o exercício do mandato parlamentar de deputados, e principalmente dos deputados mais novos, até o senhor eu incluo nisso aí. Olha, Luiz Augusto, eu acho que a lição virá com essa decisão do Supremo, porque essas coisas é mais ou menos quando a criança começa a brincar e os pais dizem não bota o dedo na tomada porque dá choque, e às vezes falam duas, três, quatro vezes, a criança não ouve e vai lá, bota o dedo, toma um choque, nunca mais bota o dedo na tomada, né? Então eu espero que isso funcione assim para o Parlamento, que o Parlamento tome essa lição de ver que e consiga aprender que essa experiência foi uma experiência ruim. Isso só ocorrerá se o Supremo tiver uma posição firme agora, né? E eu também quero apostar no direito. Eu acho que agora a decisão do Supremo tem que ser uma decisão jurídica, não deve ser uma decisão política, não pode ser uma decisão política, não pode pesar, e eu começo a ficar preocupado quando eu começo a ver análises do possível resultado do julgamento, dizendo que X ministros estarão a favor do Rio porque são do Rio, moraram no Rio, e Y ministros estarão contra o Rio porque são de outros estados. Ora, se esse critério tiver algum peso no Supremo, que eu não acredito que terá, aí a falência total da proteção à Constituição. Quer dizer, não é possível que isso pese. Os ministros do Supremo devem zelar pela Constituição, e assim acredito que farão. E com isso eu espero que o Congresso Nacional aprenda uma lição e não repita a bobagem que fez dessa vez. Ministro Célio Borja, o presidente do Supremo, ele tomou uma atitude ou fez uma declaração até, diria, extemporânea, porque foi muito pressionado pela mídia do Rio de Janeiro, que é uma mídia poderosa, e disse que esse assunto não é assunto para ficar sendo discutido, é assunto para ser agora apreciado no âmbito da Corte Suprema e, portanto, não é uma questão de ficar especulando, com o que o deputado Alessandro Molon parece que endossa também quando expõe essa questão dos critérios que devem nortear isso aí, que ele acredita no direito. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre esse posicionamento do ministro Joaquim Barbosa. Bom, eu já disse o que penso, é que temos que confiar no direito. Isso, a meu ver, é a maior garantia de que os estados produtores não sairão lesados da decisão do Supremo Tribunal. Tá certo. Muito obrigado, doutor ministro. Eu que agradeço ao senhor, ministro Sérgio. Um grande abraço, um bom dia. A todos também. Obrigado. Doutor Guilherme Vinhas, qual é a lição que o senhor acha que nós vamos tirar, nós como sociedade brasileira, vamos tirar de toda essa discussão em termos de representação política, de exercício da cidadania através do voto, toda essa coisa? Olha, a grande lição que fica, na minha opinião, é que o processo democrático é um processo contínuo. Quer dizer, a gente precisa, o Brasil ainda tá em evolução, a gente vê, como eu disse, uma enorme imaturidade política, uma enorme imaturidade do Congresso, na minha opinião, quando aprova uma lei flagrantemente inconstitucional. E eu acho que é um processo democrático, acho que a gente precisa cada vez mais investir em educação, investir em consciência política, fazer com que as pessoas votem corretamente, votem melhor. Acho que é um processo democrático, é essa a lição que fica. Ok, nós estamos aqui tentando o contato agora com o deputado estadual, que é justamente o deputado que tem um projeto, né, na lei, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei do deputado André Ceciliano, que é do PT, que foi retirado da pauta de votações da Assembleia nesta tarde, que estava na pauta desta tarde, só retornará depois do julgamento da decisão do Congresso no Supremo Tribunal Federal, porque É preciso esperar essa solução no Supremo, é o que está todo mundo no compasso de espera para isso aí. Eu estou com o deputado na ponta da linha, deputado André Ceciliano, bom dia. Deputado, o seu projeto foi retirado da pauta no aguardo dessa decisão judicial. Como é que o senhor, como é que foi, chegou a esse arranjo? Como é que você chegou a isso? Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Na tarde de ontem, nós tivemos uma conversa, eu, o presidente Paulo Melo, mais alguns outros deputados, por conta de que aguardarmos a publicação do Congresso Nacional, da derrubada, e esperarmos o prazo da promulgação por conta da presidenta ou mesmo por conta do próprio presidente do Congresso, porque vai ter um prazo para ser promulgado a decisão da queda do veto. E nesse instante que promulga a nova lei, os governadores, as assembleias poderão impetrar DINs, justamente para nós aguardarmos esse prazo aí, 15, 20 dias no máximo, para que nós pudéssemos depois votar de novo o veto. Na verdade, o que ocorre? Foi uma violência o que o Congresso fez com os estados produtores, mesmo na modalidade que o Estado do Rio e o Espírito Santo abriram mão, que era para o futuro, né, a partir de 2013 até 2020, dos novos contratos do pré-sal, mas o Congresso entendeu e votou, e já vale, uma vez promulgada a lei, já vale imediatamente. Então, ao contrário do projeto da taxa do setor de petróleo, em qual eu sou autor, ele vai valer a partir de janeiro de 2014. Então nós temos esse prazo aí para aguardarmos aí o STF. O que acontece? O risco é nós derrubarmos o veto hoje. Amanhã o STF que vai analisar o pedido dos estados produtores, não, o Rio não precisa mais, já tem uma lei para compensar. Então nós queremos ter a tranquilidade e a calma que o Congresso Nacional não teve. Certo. Deputado, o que que o seu projeto de lei estabelece? O que que ele cria? Qual é a novidade desse projeto de lei? Os estados, municípios e Distrito Federal, eles podem criar taxas, assim como está previsto na Constituição, no seu artigo 145. O estado de Minas criou em 2011 uma taxa de fiscalização para o setor de minério. Daí veio a inspiração nossa de apresentarmos um projeto para taxar, que a gente chama de poder de polícia, a produção, a fiscalização da produção do petróleo no estado do Rio de Janeiro. O projeto é constitucional, não tem nenhum vício, já vale para o minério Minas e Pará, e nós só fizemos a legislação para o setor de petróleo no Rio. Sim, então, o que o Cabral vê no início de janeiro, justamente a presidenta vai e veta, e ele veta também num acordo com ela. Então, hoje o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, tem instrumentos para que a gente possa também rever essas perdas que o Rio poderá ter a partir já nos próximos 20, 30 dias. Quer dizer, na verdade, deputado, a sua inspiração aí foi em cima dos fatos, né? Em cima da produção do minério de Minas. Sim, mas em cima dos fatos aqui da questão do petróleo, claro, no Rio, não é isso? Claro, claro. Por quê? No momento da crise, da iminência de perder, o principal a gente criou, foi estudar formas de compensar perdas que o Estado poderá vir a ter no futuro. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Nós vamos então aguardar a decisão do judiciário, né? Todos estamos nessa expectativa, tanto o deputado Molon, quanto o ministro Célio Borja, que falou conosco ainda há pouco, como o doutor Guilherme Vinhas. Está na linha ainda, doutor Guilherme Vinhas? Sim, estou por aqui. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação no nosso tema livre de hoje. Vamos aguardar então, né, a decisão do Supremo, né? Exatamente. Luiz Augusto, foi um prazer. Muito obrigado. Bom dia a todos. O prazer é nosso. O deputado Alessandro Molon também está na linha. Deputado, não, já saiu, né? Muito obrigado também a participação do deputado Alessandro Molon, deputado, deputado estadual, né, André Ceciliano. Muito obrigado pela sua participação, deputado. Obrigado, Luiz. Foi um prazer. Tá, um abraço então, e o tema livre vai ficando por aqui. Nós tivemos esse debate hoje sobre essa questão dos royalties do petróleo. Você viu que a legislação está aprovada, o veto foi derrubado, o veto presidencial foi derrubado, e agora o Rio de Janeiro e o Espírito Santo apelam ao Supremo Tribunal Federal, e resta o que? Resta aguardar a decisão, e será votado no Supremo Tribunal Federal o relatório que está em elaboração pelo ministro Luiz Fux, foi escolhido relator da matéria lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e estamos aguardando essa decisão que deve sair nos próximos 20 dias por aí. Até lá, vamos aguardar para qualquer iniciativa, mesmo em nível estadual, na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Tema Livre fica por aqui, um grande abraço para todos. Amanhã, às 10h05, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo.